then clear Mari Tower Airport, descending to flight level 050, 18105. Rafa Zoe 3 on the ground at 25, you can runway to the right and contact the ground 121 this moment. 1219 with the ground today, Rafa 083. Sinal baixar travado 207. Olímpio 07, autorizado toque remitida para o 90, vento 190 graus, 612 de nós. Livre toque remitido. Europa 083, clear Juliet, gate number 10. Gate number 10, British follow me carrier being gate number 6. Roger, clear Juliet, first position 10, effective follow me carrier, AV, position 6, Europa 083. Nada do vento, Olympus. Olympus 07, autorizado, gerar base, reporte final, pistão 10, baixar travada. E foi base, reportar final baixar travado Olympus. Complete aproximação, chame torre 198, décima nota 5. De baixo para final, baixado, travado, Olympus. Olympus 07, autorizado, saque de emitida, pressão na 0, vento 190 graus, com meia dúzia de nota. Deputação repetida, Olympus 07. Porto Salvador, então 3258, Forte A, na sua frequência, estabilizado em RGR, da 1 na 0. Está 3858, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. QNH 1 na 0, na 5. Guardando, Forte A, na frequência, 3258. The 50 echo descending to 2015 18 1015 is clearly final. IOS X-ray report 7. 3858, livre voo que são na 0, vento 200 graus com 5 lá. Olimpo 07, tocou a RMT 843, reporte perna do vento, pistão na 0. Porta do vento, para confirmar o altímetro, ajuste. Ajuste 1 na 0, 1 na 5, Olimpo 07. 07. Olympus. Olympus 07, reporte para gerar base, pistão na 0. Reportar para a base, Olympus. Está 3662. Acionei a identificação, chegada Mari, desse mantém nível 050, ajuste no 0 na 5. Afirmativo, SAM 3662, acionei a identificação, está autorizada a chegada Mari, desse mantém nível 050, ajuste em Salvador, 1 na 0, 1 na 5. Tá, foi 7. 3858, solo 45, libere direito no solo em 1, 2, 1, decimal 9. boa noite, você deu ataque via Alfa, Juliette, portão 3. De base para final, baixado e travado. Olimpo 07, autorizado, ataque remetido, pistão 1, 0, vento 180 graus, com 5 nós. Ele está sendo remetido, gente. Olimpo 07, estou com a RMT 147, reporte de pedra no vento, pistão 1-0. Reporta nada do vento, Olimpo 07. O Olimpo 07 mantenha, prolonga a perna do vento, pista 1-0, aguardando para girar base, informa um tráfego próximo ao marcador externo, um Gulfstream, para pouso, pista 1-0. Afirmativo, prolonga do vento, visual contrário. Mantenha pista 060, ajuste 1-0-5. November 50 Echo Echo established on localizer. Yes, ma'am, we are established on the localizer. Roger, Echo Echo. November 50 Echo Echo, contact Channel Tower 118-95. 1895 Echo Echo, good day. Towers, Gulfstream, November 50, Echo Echo, ILS 10. November 50, Echo Echo, Infant Traffic, Papa 3, Orion, Brazilian Air Force, on Downwind Leg, runway 10, 1,500 feet. We're looking, 50, Echo Echo. November 50, Echo Echo, confirm, Linear Downwind Locket. It is the 50 Echo Echo. Number 50 Echo Echo, cleared to land runway 10, wind 190 degrees, 6 knots. Cleared to land runway 10, November 50 Echo Echo. Base foi limpo 07. Oh. Olimpo 07, autorizado de base, reporte final para o 0 baixar para baixo. Está na final, Olimpo 07. A 3662 desça para 2000 pés, ajuste o 095. 2000 com 1562. Sinal, longa sinal baixado travado, Olimpo 07. Aguarde pista livre, o Olimpo 07. 07. Olimpo 07, autorizado o toque remetido, pista 1 a 0, vento 180 graus com 5 nós. Isso, toque remetido, Olimpo. Gol 2046, boa noite. Boa noite, PC Gol no 043. Gol 2046, 380 Guarulhos, 34. 380, formação Wish, aguarde cópia 2043. Dael Leda Motiva. Muito obrigado. Autorizado final do procedimento ILS, reporte estabilizado. Chamarei estabilizado, 3662. Bruno 096, desça para 3000 pés, ajuste em Salvador, agora 1 0 na 6. Essa 3000, Bruno 0 na 6, 1 0 na 6. Olimpo limpo 07, estou com RMTO 55, reporte perna do vento, pistão na zero. Reporte perna do vento. November 50 Echo Echo. Clear taxiway Juliet. Find them in Apron and report again taxiway Lima. November 50 Echo Echo. Do vento Olympus. Olimpo 075, reporte para a gira base, pista 1-0. Reporte para a base, Olimpo. Olimpo 07, autorizado o gira base, reporte sinal baixado travado. Reporte sinal baixado travado, Olimpo. Ok, sir, pay attention WIP on mini, ok? Show working progress on mini, ok? Working progress on mini, ok? Pay attention, please. Solo 043, copia. Sete, foi entrar em contato com o Centro Recife, o plano de voo, e o mesmo não possui o plano do senhor, ok? Só um minutinho. Sinal baixado e travado, Olympus. Olympus 07, autorizado. Toque arremetida, pista 10, vento 170 graus, ponto 59. Toque arremetida, Olympus. Estabilizado com pista vista, outra 3662. Só 3662, chame torre 198, de sala 5. 1895, boa noite. Boa noite. Boa noite, 096, para 2000 pés, livre LF, porta estabilizada. Para 2000, rapaziada, estabilizada LF, voo 1090. Comandor, boa noite, Tran 3662, estabilizado no ILS, pista 10. Tran 3662, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, PNH 1016. Escuta o número 16, Tran 3662. 1763, seria cópia? 1763, afirmativo. Formação WISC, pronto, cópia. Copia. Autorizado, Guarulhos, via Fuzuru 1-0, nível de voo 360. Saída da El, Leda após Leda, Motiva. Decola pistão 1-0, primeira curva direita. Transponder 55, 1-5, e o controle de Salvador, 1-1-9, decimal 8. Autorizado, via Fuzuru 1-0, nível 360, saída da El, Leda, Motiva. Decolada da décima, pula direita, aciona 5-5-5, controle 19-8, gol 1-7-6-5. Correto, depois pronto, gol 9-7-6-3. Vou chorar, 1-7-6-5. Aérea, na perna do vento, pistão no zero, a 1-1500 pés. Vicente, o 3662, positivo, está 10. November 550 Echo Echo, approved tag until April 4, clear to cross runway 17. This is Radio LS, Pista Vista, go 1896. 1096. 1096, completo. 295, bora. November 55 Echo Echo, disregard information, clear the taxi via taxiway Quebec, via runway 17, until Salvador, boa noite, com 0096 na final LS, baixar o trabalho. Goma 096, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guarda. Tá 3662, solo ao 03. Tira sua linha no 21 desse mamar. Do Salvador, tá 3662, boa noite, vibra pista via Taxway Echo. K3662, 3 ataques de Alfa, repórter da Juliette. Ataques de Alfa, repórter da Juliette, 3662. Great, that's you taxi via runway 17 until Oscar, Texas. A perna do vento, posição 07, posição final. Autorizado, Olympus, perna do vento, reporta, fechar travado. Corrigindo, para a base, ok, Olympus? Para a base mesmo, Olympus 07. Combo 1096, final, curta final, fechar travado. 24, puxa acionamento. Pouso autorizado, pista no zero. Desde pouso, pistão a zero, gol 1096. Tá 3662. Cheguei a 62, Juliette, portão 62. Juliette, portão 62, tá 3662. Taxi Oscar, to April 4. Siga. Minha 310 inicialmente no perfil da chegada. Luna 096, sola 05, libere direction, sola em 121, décima 9. 21, décima 9. Afinal, baixado e travado, Olimpo 07. Olimpo 07, livre pouso, pistão na 0, vento 170 graus com 4 nós. Livre pouso, Olimpo 07. Para 2 mil países, destino 09. 09 metros, ataque de alfa, porte antes da Juliette. Ando alfa, porta antes da Juliette, o 09. Gente, metro ativo via para 2 mil pés. Olimpo 07, solo ao 08, autorizado um backtrack, reporte livrando a pista no hotel. Para o táxi, vou 1763. 133 a bordo, 3 horas e 45, até na Galeão. Eu já tá à direita via Índia, ponto de espera 1895, 1016, Nautilus, Bono 763. Via Índia com 1016 Nautilus, 1763, no ponto de espera 1895. Boa noite. Bono 096, Juliette, portão 5. A Juliette, portão 5, gol 096. Gol no 763, ali mantém cabeceira no 0. Tá Lima, Senhor do Zero, 763. 73 autorizado, Galeão, Pinheiro, Pesulou 1-0, eu de voo 360. Saída da El, Leda, Pós-Leda, Motiva. Decola pistão 1-0, primeira curva direita. Transponder 5527, Rio Controle Salvador, 119.8. Autorizado 360, antigamente a Pesulou 1-0, saída da El, Leda, depois Motiva. Decola da 1-0, curva direita. Teste confirmando a saída da El, Leda, após Motiva, ok? Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, Motiva. E o transponder é 5527. Da El, Leda, Motiva, com 5527, não, tá? Correto, pode quanto com 973. Gol 1763, decolador 13, chame controle em 1-9-8. 19-8, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, gol 9763. Beleza, posso utilizar. Salvador, gol 9763, boa noite. Gol 9763, demanda nível 360, saída da El, vigilante. Saída da El, subindo para o 360, gol 9763. O Chané 6310 está livre, ele é a posse estabilizada. Cheque 6310. Tem uma frequência alternativa aí para o 6310, tá? Recebendo ser cortado. Voo 9763, como recebe o controle? Olha, a primeira vez eu chamei e não obtive resposta. A segunda, quando eu falei agora há pouco, entendi bem. Agora a senhora me chamou, não, não recebi. Gente, voo 9763. A senhora me chamou antes de perguntar como recebe o controle e não recebi. Gol 9763, eu somente paguei o contato radar e logo após perguntei como recebe o controle, somente. Perfeitamente, essas duas etapas foram 5x5. Gente. para registrar então a 6310 aí, está recebendo sempre intercortado, tá ok? Se tiver uma frequência alternativa seria melhor. Gente, nós vamos verificar a 6310. Apenas confirmando o nível do seu, corrigindo para o 340, que devido à solicitação do centro Recife, modificando para o nível de voo 340. Posso estar aqui, o 973. Sim, continuando chato. 5 por 5. 2 Salvador é o Ocean 63, 10, tá na final, baixa travão. Chiné 6310, autorizado por Sistema 0, vento 170 graus com 4 nós, QNH 10 no meio. 10 no meio, autorizado por 63, 10. 763. Salvador é o Ocean 6310. Prossiga, Ocean 6310. Ah, estamos testando o rádio aqui. Agora sim, tá 5 por 5. Ok, thank you. Delta 33 ataque Apache, Índia, ponto de espera, torre 1895 com 1016, igual 973. Gelé 6310, solo 22, libere direito, chame solo em 121 decimal 2 ataques de Alfa, aposta antes da Juliette, hoje na minha 3-1-0. Alfa antes da Juliette. Solo é o Ocean 6-3-1-0. Recebe. Confira como recebe. Alto e claro. Tá, a gente tá testando apenas aqui o VHS, muito obrigado. Anterior 58, boa noite, informação Whisky, guarde cópia. Acusal 0-9, qualquer menos, clear de ponto, arrival, descending to 4,000 feet, 1-8-1-0-1-6. Na minha 310, Juliette, portão 1. Juliette 1, minha 310. Na 3858, pronto, cópia. Pronto, cópia, 3858. Utilizado Fortaleza via Upper Zulu 19, New Devil 370, saída Momo, transição Froti, decola pistão 1-0, primeira curva esquerda, transponder 5536 e o controle Salvador 119.8. 0370 para Fortaleza, Upper Zulu 19, decola na pista 1-0, primeira curva esquerda, saída Momo, Froti, transponder 5536, controle 19.8 na posição 3, da 3858. Prazer, pode contar 3858. 3, decolou aos 271208, corrijo. 119,8, bom voo. 19,8, obrigado. 973. Controle, gol 1973. Gol 1973, contato radar na decolagem, nível 340, saída da EL. 340, saída da EL, 1973. Alto claro, plantão 3258. Pode estar 5591, na chame 119,8. Trip 5591, na chame identificação. No 65 milhas nordeste de Salvador, contato radar. Foi na proa de pelo para interceptar a chegada. Bom, e reporte para a descida. Portugal 019, descending to 2000 feet, 18101. It's clear, final, IOS X-ray report dispatch. 2000 feet, can I transfer 16, clear for IOS X-ray, Portugal 019, I call it 1973, chamo Centro Recife, 13385, alternando 1339. É, entendi, Recife 1338, 513395, 1973. Recife 13325. 1335, alterna 13395, 1973. Exato. Para o táxi de Alteia de Mona, 5, 4 horas e 40 de autonomia, Alteia de Mona, direita, Índia, ponte 4, 18, 9, 5, 1016, tem 3, 8, 5, 8. 3, 5, 4, 18, 9, 5, tem 3, 8, 5, 8. Para 4.000 pés, ajuste em Salvador, nós veramos meia, a frente.